vê se deixa em paz. E o coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Quem é o fim? Oh, Cupido, vai longe de mim. Eu dei meu coração a um belo rapaz que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém, ele me passou pra trás. Meu beijo recusou e meu amor não quis. Quem é o fim? Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido. Meu coração, oh, Cupido, não quer saber de mais uma paixão. Oh, Cupido, por favor, vê se me deixa em paz. Oh, meu pobre coração já não aguenta mais. Oh, Cupido, quem é o fim? Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido, quem é o fim? Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido.